Shalom, shalom, graça e paz, eu sou o pastor Dagoberto Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos continuar a nossa leitura do nosso livro A Resolução de Todo Homem, livro escrito por Kendrick Alcon, leitura autorizada pela editora BV Books. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso áudio 3, parte C, onde é apresentado o discurso final de corajosos. Esse é aquele desafio que nos foi colocado no áudio 3, de fazermos esse discurso em voz alta, ou de ouvirmos esse discurso perante outros homens, perante a nossa família, de alguma forma, para que possamos estar declarando isso, mesmo que mentalmente, ao ser colocado o áudio em voz alta, para todas as pessoas que estiverem próximo de nós. E a leitura diz: enquanto escrevíamos o roteiro para o filme Corajoso, decidimos terminar o filme com um desafio que inspirasse os homens com um retrato do que é a paternidade. No filme, um dos personagens principais, Adam Mitchell, um policial em Albany, Geórgia, descobre que falhou em seu papel como pai depois que eles e seus amigos se comprometeram a tornarem-se líderes fortes em sua casa. Eles verbalmente assinam os pontos de A Resolução de Todo Homem na frente de suas famílias e em seguida molduram essas determinações e penduram nas paredes de suas casas para que isso o ajude a cumprir seus novos compromissos. Adam é então convidado a falar na frente de 1000 pessoas em sua igreja local. Ele ousadamente deixa a seguinte mensagem que arde no coração dos homens a que ouve. Como oficial de polícia, eu vi em primeira mão as marcas profundas e a devastação que a falta de um pai causa na vida de um filho. Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres que viveram de forma imprudente após serem abandonados por seus pais, feridos pelos homens que deveriam amá-los. Muitos filhos agora seguem esse mesmo padrão de irresponsabilidade que seus pais trilham. Embora muitas mães se sacrifiquem para ajudar seus filhos a sobreviver, elas não têm a responsabilidade de carregar o peso sozinhas. Agradecemos a Deus por elas, mas pesquisas provam que uma criança também precisa desesperadamente de um pai. Não há como contornar esse fato. Como vocês sabem, no início deste ano, minha família sofreu a perda trágica da nossa filha de 9 anos de idade, Emily. Sua morte obrigou-se a entender que eu não só deixei de aproveitar o tempo precioso que eu tinha com ela, como também que eu não tinha realmente compreendido quanto era importante o meu papel como pai para ela e nosso filho Dylan. Desde sua morte, eu tenho pedido a Deus para mostrar pela sua palavra como ser o pai que eu preciso ser. Agora acredito que Deus deseja que cada pai coopere e faça o que for preciso para se envolver na vida de seus filhos. Porém, mais do que apenas estar lá ou ser provedor, um pai deve estar ao lado deles durante a juventude e ser uma representação visual do caráter de Deus, seu pai no céu. O pai deve amar seus filhos e tratar e tentar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensinar-lhes sobre o Deus. E deve ser um modelo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve preparar seus filhos para se tornarem homens e mulheres responsáveis que vivem para o que importa na eternidade. Alguns homens ouvirão isso e zombarão ou vão ignorar. Mas eu digo que, como um pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele te deu. Você não pode adormecer ao volante e só então acordar e perceber que seu trabalho ou seus pensamentos não têm valor eterno. Mas as almas de teus filhos, sim. Alguns homens ouvirão isso e concordarão, mas não colocarão nada em prática. Ao invés disso, viverão para si e perderão a oportunidade de deixar um legado divino para a sua própria geração. Mas existem alguns homens que, independente dos erros que cometeram no passado e do que os seus pais deixaram de fazer, somarão suas forças às nossas. E pelo restante de seus dias, amarão a Deus de todo o coração e ensinarão seus filhos a fazerem o mesmo. E sempre que possível, vão amar e aconselhar os outros que não têm pai em suas vidas, mas que desesperadamente precisam de ajuda e direção. E estamos convidando qualquer homem cujo coração esteja disposto e com coragem para se juntar a nós nessa decisão. Na minha casa, a decisão já foi tomada. Não precisa perguntar quem guiará minha família, porque pela graça de Deus eu vou. Não precisa perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger a minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para desfazer os ciclos destrutivos da história da minha família? Eu vou. Quem vai orar e abençoar os meus filhos para que audaciosamente busque tudo que Deus os chama a fazer? Eu sou o pai dele. Eu vou. Aceito essa responsabilidade e é meu privilégio aceitá-la. Eu quero a proteção de Deus e a sua bênção em minha casa. Qualquer homem de bem quer. Então, onde estão vocês, homens de coragem? Onde estão vocês, homens de coragem? Onde estão vocês, pais que temem ao Senhor? É hora de se levantar e responder ao chamado de Deus por você, dizendo: eu irei, eu irei, eu irei, eu irei, eu irei. Medita nessas palavras. Eu deixo esse áudio hoje com vocês, meus queridos, para que vocês possam meditar nessa posição de realmente se entregar a Deus e a sua família e a teus filhos. Deixar que essas perguntas que venham sobre você, para que você possa responder que você será o provedor da sua família, de que você ensinará ao seu filho os caminhos do Senhor, de que você guiará a sua família, de que você vai pedir a Deus para desfazer os ciclos destrutivos da história da sua família, para que você vai orar, abençoar os seus filhos e com audácia buscará o chamado de Deus sobre a vida deles. Meu querido, reflita nessa mensagem de hoje, reflita nesse áudio. Eu deixo com vocês um forte abraço e até amanhã, se Deus permitir. E eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. e graças a Deus.